Rapaz comum, comum, nascido em bairro pobre, tratava sua rima como a coisa mais nobre. Vida difícil, algo natural, como frases do jogo da vida real. Superação dia a dia, não sai da sua mente. Segundo colocado se esquece naturalmente. É seletiva, só gosta de vencedor. Esforço não importa, não importa a dor. Ensaio pensando na grande multidão. Imagens de pessoas cantando no seu refrão. O sonho de artista em uma canção. Ao vivo, no show, ninguém levantava as mãos. Difícil é fazer rap no país da bola. Nem tudo que ele sabe aprendeu na escola. Segue o rimador, tem que fazer história. Não pode se abalar e se entregar agora. Yeah, música não, tá dedicando rap. Sai da minha frente, não atrapalha. Música não, tá dedicando rap. Portas que nunca abrem, portas sempre fechadas. Pessoas que enganam e não representam nada. Ajuda anula e segue no compromisso. Passa logo o tempo e fica tudo explícito. Como filme de terror sem final, nunca acaba e mantém a vítima fatal. Talento negado jamais alcança fama. Teste a paciência, teste e que ignore a chama. Prova de fogo, não desisto fácil assim. Momentos difíceis me revelam nato MC, que percebe as dificuldades da vida. No final do túnel existe a luz ou a saída. Musicalidade negada dentro do normal. Assunto é hip hop, fica tudo natural. Não será fácil e quem disse que seria? O homem que fazia rap ser alguém um dia. Yeah, música não, tá dedicando rap. Sai da minha frente, não atrapalha. Música não, tá dedicando rap. Não atrapalha. No palco a emoção invade meu interior. É fácil entender que faço tudo pelo amor. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem show. A rima e a batida se harmonizam com o flow. Retorno demorado, gastos inevitáveis. Investimentos longos, somas inexplicáveis. Estrutura não, público a explorar. Modinhas parasitas surgem para atrapalhar. Muda o nome e o perfil do rimador. Palpites e ideias sufocam o criador. Chances mínimas da música estourar. Surgem estilos e nomes para congestionar. Reconhecimento perdido com o tempo. Todo o trabalho feito, levado junto ao vento. Julgamento, muitos dias de sofrimento. Parar com tudo, jamais, em qualquer momento. Música não, tá dedicando rap. Sai da minha frente, não atrapalha. Música não, tá dedicando rap. Não atrapalha. Meu serviço. Bom, estamos sofrendo algumas interferências.